retorno é 142 para o táxi. Meu avião 115, 3:50, Hotel Natal. 142, segue a retaguarda do bonde do hotel Ponte Espera, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste altímetro na 094. Aqui eu vou, Ponte Espera, 3:9. No 64, grade de leste, porção 1 a 0. Tem um ponto de espera, um tráfego. Bônus 097, acione a identificação autorizada a chegada a bomba e desça para 4.000 pés, o ajuste na 014. Após a passagem do bonde da Goa Calda, autorizada no 07, chame táxi. Após a passagem do bonde na Calda, autorizada para táxi. Bônus 37, 3 da linha, mantém o pitman 0. Eu mantenho 437. Arrumei o chá e a Fafal que chamou o solo salvador para cópia? Autorizado em rimar para Cairu, 500 pés, com o rumo sul em coordenação com a torre para decolagem. Acione 0157 no transponder, controle 120 decimal 80. Gente, 500 pés, o Papa Comunitário Fofoca 01 no PLB confirma autonomia alternativa? Gente, o Papa Romeu Charlie Alfa Fox, tracionamento, táxi e decolagem, surda presente em 118 decimal 95, fase de altímetro no momento no 0,94. Fase 7, efetuante, viu? Se tiver condições, autorizado, Serra Vita 367, Bono 097. Serra Vita 367, Bono 097. Boa tarde, para Campinas autorizado, VPZ 10, Cubá, VPZ 16, Posmo, CCT Confins, conforme a rota do plano de voo. Ele autorizado 320, saída da Eulia da Módima, da Cola Cristiano 0 com a primeira curva direita, transponder 5113, controle 1208. 8, decimal 9, 5. Completa sinal, torre 1, 1895, chamei 6315, boa tarde. Boa. Dan 3193, chame o teto Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. Recife, 251 12835, boa tarde. Boa. Mário, está livre. Um da companhia nacional da Bahia. Está livre, deixa na minha 311. El, chame no 20 decimal 8 controle. Direita da El 208, obrigado. Lembra, ponto espera. 307 até o ponto espera, via Pátio no Índia, no ponto espera torre. 118 decimal 95, assistiu o chimetro na 094. Ponto 397, Michael Fé, para São Paulo Congonhas autorizado, via Peugeot 1-0, por base, Peugeot 1-6 após, no DCT com fins, após chamode, conforme a rota do plano de voo. Nível autorizado 360, saída da Aldeia da Mótiva, da Cola da Piscina 0 com primeira curva à direita, transponder 5107, controle 1208. São Paulo Congonhas, apelou no 0 por base, apelou no meio pós, com DCT com Tomoso, 360 autorizado, aí a Aldeia da Mótiva, 5107, 1208, agora 397. 5107 no transponder. Também pronto na posição 02. Valeu. Voo 2009, boa tarde, informação mais confere. Para ele é autorizado, 240. Derrota do plano de voo, saída da El, transição coral, da cola da piscina 0 com primeira curva direita. Transponda 5120, controle no 208. O 2009, o protejamento está correto, no 09 está em pronto. Close 5 horas, chame no 20-8, boa viagem. 208, obrigado, boa. Prolete Salvador, hoje chame 142. O chame é 142, contato radar, via saída PUCA, suba para nível de voo 350. Vai até a proa 085, devido informações. Faz o desvio autorizado, Jama, o CNM 142. Ok, pode dizer, Jama. Torres Salvador, o CNM 6395, ponto de espera pronto. 6395 autorizado, alinhar e manter, pista na zero. Alinho, manter na zero, 6395. Final 90, Charlie Alpha Fox. Charlie Alpha Fox, transfere no 20-8, boa viagem. 0-9-7, viu? Na minha 315, boa tarde, autorizado ataque para o Pátio 1, via Alfa Juliette, portão 07. Pátio 1, via Alfa Juliette, para o 07, boa tarde. O Sul, na posse para o da Barra. Ah, é para o lado, caiu a posse. Alô, 9437, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. Um, dois, cinco, um, um, um, dois, dois, três, cinco, voo. 9437, traço. Azul, 2703, prossiga. 208, boa viagem. 208, obrigado. Bom trabalho, 6315 que decolou. Confira o seu destino, azul 2703. Responde 5102, aguarde autorização para o nível 310, confira. Sim, eu guardo a autorização do 340, azul 2703. Controle, Oceania 6315, nossa escuta, boa tarde. Oceania 6315, boa tarde, contato radar, via saída da EL, suba para nível de voo 360. Via da EL 360, solicita voar Leda 1, ótima. Autorizado Leda, Oceania 6315. Direto Leda 6315. Oceania 6142, chame o centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. Meu Oscar Mike X, só um minutinho, cópia. Ciente da informação agora em curso de novembro. Romeu, Charlie Alfa, só confirma sua chamada de pouso em Cairo. Azul 2703, chame o centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterne 128, decimal 8. Bono 097, ciente, desça para 2500 PES, o ajuste no 0 no 4, autorizado, afinal R nave pista no 0, reporte passe no Serra Vita 366. Romeu, Charlie Alpha Fox, um atraso com a reporta no setor, frequência livre. autorizado o voo local, o farol de Itapuã e posteriormente farol da Barra em coordenação com controle. O nome meu pé, corredor axé, com primeira curva direita, acione 01 no 34 no transponder, controle 120 decimal 8. Papa Romeo Oscar, Mike Yankee, confirmo que eu ouvi autonomia alternativa? Confirme. Tem autonomia e alternativa? Assim, POB de 03, autonomia de 1 hora mais 45 minutos e alternativa Valença Serra 90 Egito Sobral. Sim, seu Papa Romeo Oscar, Mike Yankee, acionamento táxi de decolagem, torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro no 0 no 4. 118, decimal 95, por Yankee, Drama. Oscar, Mike, quem é que me escuta? Já está livre o acionamento, chame só a torre para o táxi. Chamarei a torre para o táxi, Oscar, Mike. Azul 4131, pronto para pushback e acionamento, audiência 3. Azul 4131, livre acionar, chame táxi. Cortará. Uno 397, pronto para o puxa acionamento, posição 2. Uno 397, número 2 no setor, aguarde. O 4462, adicione identificação, está sob contato radar, 701 milhas sudoeste de Salvador. Voe na projetar para interceptar a chegada a mar e desça para nível de voo 050. O ajuste no 014. Bono 097, completo final R9, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 295, Bono 097. Oxanéia 6315, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. 251283, 56315, obrigado, bom trabalho. Bom voo. Bordo 420, aterrando a Ribeirão Preto. Azul 4131, autorizado táxi até o ponto de espera. E aí, já no ponto de espera, a torre. 118, decimal 95, ajuste altímetro no 0 no 4. No 0 no 4, via Índia, 1895, a torre, 4131, boa. Voo 1097. Salvador, uma boa, azul 4131, quanto eles esperam 1-0 para a torre. Boa, azul 4131, visual contrato na final. Visual. Boeing da Gol, após a passagem do meio, autorizado em área manter aqui 1-0. Após a passagem do tráfego do Gol, a linha mantém 1-0, 4131. Autorizado táxi, chama da ponta aqui para táxi Oscar. Oscar Mike Yankee. Solicita, não entendi. 120 graus, 089. Chame quando pronto para ingresso. Pistão no 7. Para 6327, estou voltando. Confirme o nível que solicita para ideal. 220, onde estiver, eu aceito. Então, copia 180 para ideal. Desvia a rota do plano de voo. Sai da coral, decola a pistola 0 com a primeira curva à direita. Acione 0260 no transponder. Controle no 208. Xanair 6327, confirma o que se encontra? Pontão 04. Tente, cotejamento correto, chame pronto. Trabalhar. Tô passando com o Vitor e a Juliette, boa tarde. Prossiga. Tio Papatango, Vitor e a Juliette, só um segundinho em cópia. Corredor Axé, prepare-se. Na 7, solo 07, chamando 21 na 19. 219, com o Bom, na 07, boa tarde, senhor já ataque para o Pátio 1, no Via Alfa, reposta no ataque 6, Juliette. Boa tarde, Juliette, bom, Salvador, no Salvador, Xanel 321, no Gate 8, informação novembro, autorização Brasília. 321, na guarda de cópia. Vitor, em Juliette, copia. Autorizado, Salvador, Cairo, Lourenço, 1.000 pés, corredor Axé. Primeira curva direita, Sane 0160 no transponder, controle no 208. Se eu chamar quem é que autorizar o ingresso, reporte pronto para decolar, pistão 7. Juliette, confirma a autonomia alternativa? Valença alternativa? Querida Juliette, torre agora para táxi, o altímetro no 0-4, livre estacionamento. Volo 397, 147 a bordo, 3 horas e 40, Galeão. 1-397, autorizado ataque até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 0-4. Índia 10895, 1-397. Voo 2009, autorizado ataque até o ponto de espera, via Pátio no Índia no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 0-4. Corre, Gono 397, boa tarde, quanto espera, dono 0, pronto? Corre, Gono 397, autorizado alinhar e decolar. Alinhar e manter, pista no 0. Alinhar e manter, dono 0, Gono 397. Grande, Júlio, autorizado táxi, chame o ponto de espera, pronto. Bom, Ou 320. Da Elpa, 320, 4131. É 321, copia? Copia. Autorizado em cima do Brasília, via peso 197. Conforme a rota do plano de voo, nível autorizado 360. Saída Arpon 1, Elefa, decola de chama 0 com primeira curva direita. Transponder 5151, controle no 208. Perfeito, Anders 17, rota 360 autorizado, Arpon 1. Decola da 10, primeira curva direita, transponder 5151, e o controle 1208, 28 também, é 321. Tramia 321, Arbor 1, Elefa, é a saída. Elefa, 317. Tramia 321, o cotejamento está correto, está pronto no 08. Direto, 1097. O 1097, autorizado em gravidez direto, portão 09. Direto, 09. Controle Salvador, Papa Romeo, Oscar, Mike Yankee. Papa Romeo, Oscar, Mike Yankee. Mantenha as condições visuais, o nome UPS, corredor Axé. Yankee. 1397. Boa tarde, voo 2009, quantidade 1044. Voo 2009, após a rolagem no companhia, autorizado a alinhar e manter. Pista na zero. Ele pode chamar o controle, senhor? Sim, correu à direita já, mantém a linha do litoral, corredor axé e 120, 18, Júlio. Boa viagem. Ah, tá até a próxima. Beleza. Confirma a aeronave? Ele é de uniforme e papá, prossiga. De uniforme e papá, sim. Tudo em condições visuais para nível de voo 905, reporte atingindo. Controle do Salvador, é com papá Serra, transfere. Eco Papa Serra, aciona identificação, vem na proa de Aman para interceptar a chegada Aman, desça para 4 mil pés, o ajuste no 014. 4 mil pés, 1014, proa de Aman, Eco Papa Serra. Controle, cordial, boa tarde, Papa Tango, Vitor Índia Juliette. Papa Tango, Vitor Índia Juliette, mantendo condições visuais, no mil pés, no corredor Axé. Fique atento ao tráfego nessa posição de 12 horas, 3 milhas, Sierra, Kilo, 76, mantendo no meu pé. Possibilidade de acender ao 2500 na magnética 255, senhor? Tem o tráfego à vista, Índia Júlia. Autorizado, Papa Tango, Vitor Índia Juliette, suba para 2500 pé, direto ao destino. Grato, Júlia. Controle, Bono 397, curva direita na Dael. Bono 397, contato radar, via saída Dael, suba para nível de voo 360. 360, Bono 397. Possível voar morte lá. Aguarde. Cidade indicada? 2125, vai. Entre. Curva direita após a decolagem. Vento 140 graus, 89, livre decolagem. Voo 2009. Quatro zero, boa tarde. Solo, prossiga. Mesmo nível, o rumo 40. Papa Serra, vai efetuar o procedimento RNAV, ou NDB Zulu? Vai NDB Zulu, já. Papa Serra, autorizado direto Duna, mantenha a velocidade 2109, até mais próximo, para o sequenciamento. Papa Serra, na presença, direto Duna, batendo na presença. controle Oscar Mike Yankee para o regresso. Oscar Mike Yankee, gente, reporte no Frete Atuar. Afirmativo, está autorizado a abandonar mil pés para 500? Autorizado, Oscar Mike Yankee, o ajuste no 014. Oscar Mike Yankee reportará em Itapuã. 208 graus, boa tarde. Gente, 140, Torrinho 1-1 decimal 95, o ajuste de altímetro no 014. Fuga para Nipa de voo 240, voo direto Coral. 240, direto para o voo 2009. Azul 4131, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. 125, 12835, 4131. 4462, estabilizou. Azul 4462, complete final RNAV, chame torre 118, decimal 95. 1895, boa. Acionamento a critério, chame para o táxi. Torre Salvador, boa, azul 4462, final de 7 milhas. Azul 4462, vento 1 centena com 8 nós, visual com campo? Ainda não, senhor. Chame visual. Chuva leve na vertical, pista molhada. Visual a 2000. O 4462, avistado e pouso autorizado, pista no zero. Ele pouso no zero. Para o Galeão, informação é a 90. 1796, obrigado Salvador Galeão, via P9257, vida de voo 360. Saída da Eulia da Irumi, decola destino 0 com primeira curva à direita. Transponder 5125, controle 1208. Autorizado Galeão 360, AP 9857. Sala da 10, curva à direita, saída da Eulia da Irumi. Sala 5125, controle 1208. Voo 1796. 1796, cotizamento está correto, na posição 10, sai pronto. Pelo Delta, vou na Pro de Amã, para intercessar a chegada Amã, reporte para descida. Pelo Delta, desça até o nível de voo 060. Voo 2009, após a posição Coral, voe Yukov. Coral e Yukov 2009, graças. Pode voar Monte, voo no 397. Voo no 397, chame o centro Recife, coordena com o mesmo na frequência 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. 251-2835, voo no 397. Confirme o horário de descanso. Só um segundo, papai da Data Fox. É, capaz do desvio, vou ir amanhã, o vídeo pelo Delta. Através de Pituaçu, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95 para o Yankee, grava. Foi o Papa Rodão, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, a intenção é pouso. Pista na 7? Afirmativo. Não atraso para informar. Presente autorizado direto para final na 7. Vento 1 centena com 11 nós. Chame na curta, embaixo travado. Reportarei na curta da 17 o Oscar Mike Yankee. Reporte, passa na duna. 2000 pés, é, passa a serra, reporte horário. Brown 3192, acione identificação via chegada mar e desça para nível de voo 060. Azul 4462, boa tarde, autorizado o táxi para o pátio 1, para o pátio 3, Alfa Kilo, controlar o sucesso finalizador. Alfa Kilo, pátio 3, levar o finalizador aqui, pátio 4462. Tá. Tem escopiado, não há tráfego reportado no setor, frequência livre. Pronto, até o regresso, Júlio. Oceano 6314, desça para 4.000 pés, o ajuste no 014. 4.000, 6314. Oscar Cairu, 1.000 pés, corredor Shedder, qual da pistola 7, primeira curva direita, acione 0133, controle 1208. Stan 3192, desça para nível de voo 050. Então, o Delta Fox traz só sempre a autonomia alternativa. Torre da presente 1.1895 para táxi, livre acionamento. O ajuste na 0.4. Aqui se encontra 3.000, mas observe o sinalizador. Vador passarelo do 2.63 transfere, tá? Ciente da novembro. Passarelo 2.263, acione identificação, vou na produção Serra Vitor 3.68, reposto para descida. Serra Vitor 3.68, reportada descida 2.263. 4-0, autorizado táxi, chama no ponto de espera táxi Oscar. Oscar e na final, para 1-7, com fachado travado, Oscar Mike Yank. Pouso autorizado, pista no 7, Oscar Mike Yank. Autorizado para pouso na 1-7, Oscar Mike Yank. Cita Kilo Delta, desça para nível de voo 050, informe, vai efetuar DB Zulu ou procedimento RNAV? DB Zulu, desça Kilo Delta. Stan 3835, acione identificação, vou na Pro de Lagoinhas para interceptar a chegada a Bonfe, desça para nível de voo 070. Gente, Lagoinhas 070, Stan 3835. 3835, o Pan vai passar a Lagoinhas um pouco acima da redução. Gente. Eu acho que é a Mike Yank, eu falo força dos três, cruza livre no corte, boa. Zero, autorizado cruzamento, Delta, Alfa, chame antes da Taxi Juliette. Eco, Papa Sierra, chame torre, frequência 118, decimal 95. Torre, 789, sem atraso, boa tarde. Oxanã, 6314, desça para 2500 pés. Autorizando o sinal RNAV, pista no 0, reporte passando o CAVITO 366, o ajuste no 014. 2500, vai estar passando 366, né? 314. Papatango, Vitor Kilo Delta, desça para 4.000 pés, o ajuste no 014. Mestre, Vitor Kilo Delta. Uma fase P, pela direita e pouso na 17? Afirmo, chame para a modificação. Passe. Comilhas para a posição coral, serviço radar encerrado, chame Ilhéus, 120, décima 1. 0-0-9. Passaredo 2263, inicie redução para 2309. 2309, reduzindo o Passaredo 2263. Passando o externo para modificação e prosseguir para uma base pela direita, 17. É para passear, plano modificado 2000, curva esquerda. Chame girando base para 17. Vento 1 a centena com 139. Certo. Vamos para 40 na Alfa, antes de graus à direita da rota, por umas 20 milhas deve estar uma formação. Passarei do 2263, centro de desvio. Obrigado. Então, 3192, após o estado, será vindo 366, autorizado. Pode 4 após? O ajuste no 014. Zona 1-0-1-4, vento acelerado. Boa tarde, já 3-1-5-5, com a novembro, posição 11, ponto cópia Guarulhos. Aguarde, já 3-1-5-5, prepare da Eule da Morte. Da Eule da Morte, tá na sua. Passeio girando base para a final, baixar travado. Certo, tudo autorizado, Sr. Machado. Controlador, ronda 4-0, ponto de queda da 0-0. 327, portão 4, puxa, tá. Autorizado, Camara. Autorizado, está aqui, chama ponto de espera, tá com você, papá. Oxenai 6314, complete final R9, chame a torre. Frequência 118, decimal 95. 395, 6314, boa tarde. Cito Aquilo Delta, autorizado final NDD Zulu, reporte, passando dona. Passará dona, vento Aquilo Delta. Check Delta Fox, aguarde o tráfego que acabou de pousar, efetuar o backtrack. Após autorizado ingresso, reporte aéreo pronto, pista 7. 055? Autorizado, 055, inicie redução para 2009. Reduzindo 2009 e na 055, o passareto. Uma centena com 8 nós. Roda piscina 0, com primeira curva à direita. Acione 5160, controle 120, décima 8. 315, você está autorizando o Guarulhos, nível 320, Brasil 10, Taubaté. Decola da Eule da Morte, curva direita, 110, 5160, 208. Confirme o nível copiado? Sentido 320. Está 315, o desenhamento está correto, estamos pronto no portão 111. Manda 11. O Questionnaire 6327, considera autorização 1, mantenha a posição e aguarde nova autorização do solo para início de curso. 6327. Patango Lima, Juliette Lima, confirme o passe pista que decola. China 6314, vem para a centena com 89, pelo autorizado, pista na zero. Zero, Paulo, 6314. Teco, Papá Serra, solo flow 30, ao estacionar, frequência livre, boa. 1-40, decolou os 30, chame 120 do sinal 8, boa viagem. 1-208, boa, rumba. Acha China 6327. Não confio em estados do táxi, voo 1884. Voo 39 a bordo, 2 horas e 58 a 9 de altera. G2500, vem para tomar no 3600, 192. Controle travador, rumba 40, boa tarde. Rumba 40, contato radar, via saída Conde, tudo opera nível de voo 090. Sessão 090, Conde, rumba 40. Feito aquele lugar, está matando, dona. 27 considera novamente necessário abrir mais uma vez por um. Você vai aguardar a passagem do Bang da Gol, a cauda, após estar autorizado no 04, chiné 6327. Ok, grato. É, foi necessário que abrir novamente por um de última hora. Vai chamar quando totalmente pronto mais uma vez. Obrigado. 10 minutos recondicionada após a passagem do Bang da Gol, a cauda já está autorizada no 04, chame táxi. Perfeitamente, 6327. Fala Gol, 1796. Bruno 796, ele acionar, chame táxi no portão 10. Abatão Lima, Juliette Lima, via. 08, right to push and start. Abatão Lima, Juliette Lima, copia. Pista no 7, vento 178 a mais. Bom, 11. Autorizando 55 no 111, número 2, aguarde. Setor, aguarde. Lima, Juliette Lima, copia. Para o lançamento. Passaredo 2263, mantenha a proa. O seu limite é a radial 300 do Céu Rede Salvador. Desça até 4 mil pés, o ajuste no 014. 4 mil pés, o 0014. Mantenha a proa a 300 radial de Salvador é o limite. Juliette, me passa papá, coordena com os tráfegos dos locais e aposto para a descida. Deixa eu passar para a descida, Juliette, me passa papá. Vai manter 7000, TAN 3835. TAN 3835, desça até o nível de voo 060. 060. Rumba 40 tem condições de voar na proa 035 por 1 a 5 milhas. Então, na boa, proa 035 por 1 a 5 milhas. Se possível, quando puder, vou direto para Natal. Bem, que aguarde coordenação. Aguarde, Chané 6321. Lima Juliette Lima, agora recebo 5/5. Pode fazer o cotejamento? Papatão Lima Juliette Lima, confirme POB autonomia alternativa? Lima Juliette Lima, nível acionar, chame a torre para ataque. Hoje é altímetro no 014 e torre 118 decimal 95. Obrigado, até. Hoje é 6327 no 04, pronto? O 6327 está aguardando o caminhão de posto de aqui agora, saiu. Pode liberar o treino na área. 7, hoje é 6327, então, se considerar a última autorização, mantenha a posição e aguarde nova autorização. 6327. Para o táxi, vou 1979. 6, BLB, 174, 320, alterna, confirme. 174, 320, confirme. Autorizar o ataque inicialmente até outra vez da posição 06. Através do 06, 2974. Chilamia 3.4, autorizado em ingresso de Juliette para o portão 05. Juliette para o 5, 6.3.4. 3.155 na posição 1.1. Poder equipe de solo e chamitar. Manda a máquina 3.5.1.1. Você tem uma previsão para o chamitar 3.2.1 no gate 2? Ok. O que está achando da 3.2.1 no gate 2? Está aguardando. Ok, você está aguardando ser a de passar na cauda? Ah, pode ser autorizado. Mantém chute e aguarde. 5 complete, curva direita, vou na prova do Serra Vita 366, em descida para 4.000 pés. O ajuste no 014. Voando 366, com descendo para 4.000, 1014. O Boeing da Gol está autorizado na posição 08, no táxi. Lima, Juliette Lima, autorizado táxi. Chama no ponto de espera. Pode ser, papá. CR1R2 da Avianca, parqueando 05, após autorizar o táxi até o ponto de espera. Via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, Torre 1 no 8 decimal 95, ajuste altímetro no 0 no 4. Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, no 0 no 4. Gol 9796 observando o tráfego da Avianca. Do 2263, Serra Victor 366, iniciando. Passarei do 2263, complete final R-Nave, chame a torre, frequência 1.18, decimal 95. Completa, chama na torre 1.18.95, obrigado, boa. Então, 3865, desça para 2500 pés, o ajuste no 014, autorizada, final R-Nave, reporte passando Serra Victor 366. Gente, 2500, autorizado R-Nave, reportaria 2366. Controle, passou o 4500, o Juliette Unifam Papá. Juliette Unifam Papá, frequência livre. Livre, obrigado. Voo no 620, desça até 4000 pés, o ajuste no 014. 4000, 1014, 620. Boa tarde, boa noite, 84. Voo 1884, contato radar via saída PUCA, suba para nível de voo 230. 230 na PUCA. Gol no 620, após no 68, inicia autorizado o procedimento. Gol 1620, após o 368, autorizado. O final é R9 da pista 10. Gente, 620, autorizado. 3192, solos 39, libera direito, chama no 219, chama 9. 219, tá, 3192. Cenário 6321, 99, 329, cenário com. 39, 129, alternando com o fim, autorizar a taxa até o ponto de espera, via parte 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1.18, decimal 95, ajuste o altímetro no 0.4. Comunicador é 169, tá bom? 7.169. Bom, deixa eu ver, 6327, posição 4, agora sim, pronto, acho que é essa maneira. Gente, aguarde, chama 6327. Paulo Salvador, boa tarde, eu tenho 3192, zona S. 3192, boa tarde, já ataque 441 de Alfa, quando é o ataque 3 de Alfa? É, confirma a mensagem. Reportando a Juliette, na 3192. Alfa, vou reportando a Juliette, tá? 3192. Seu táxi está 3155 com 214 a bordo, deve na Confim, 4 horas. São 3155, autorizado o táxi até o ponto de espera, via Fátima no Índia, no ponto de espera, torre 118995, ajuste altímetro no 094. Autorizado via Fátima, Índia, a torre 1295, 1014 na 3155. Gol 1884, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterne 125.45. 2685, boa noite, boa. Boa. Juliette, está 3192. Está 3192, sente, mantém a posição. Mantém, está 3192. LB2263, solo 42, libera a direita, chame 121 na decimal 9, solo. 121 9 2 2 63. Sente, não atrasa para reportar no setor, frequência livre. Passar 3,5, vou realizar. Gol 1620, complete final RNAV, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, vou realizar. Pouso autorizado, pista molhada, vem com a centena com 5 mais, pista molhada. Autorizado o pouso, está 3,8, 3. Lima Juliette Lima, informo que após a decolagem, deverá manter proa até 3.000 pés, quando então curva à esquerda e segue no peixe da PUCA. Possível esteira do tubo nesse VR2, autorizado a decolar, pista 1 na 7, vem para a centena, meia dúzia de nós. Gol 9620. 20, continue a aproximação, aguarde pista livre. Vento uma centena com 7 nós, pista maior.